Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Já são muitos anos armado em cowboy. Pouca sorte, tanta queda, não mata mas mói. Fui ao tapete, levantei-me, pronto a lutar. Pode não ser hoje, mas hei de lá chegar. Porque se sonhar é arte, ó, ele é artista. Se esperar é ciência, ele é cientista. Se isto não muda, faço carreira nos Big Macs. Gosto de assinar autógrafos, mas prefiro cheques. Ainda acabas de assinar carros na avenida. Gosto muito de rap, mas prefiro comida. E agora que eu comecei, mais vale ir até ao fim. Já levei com tanto não, que um dia levo com sim. O que canto sou eu. Esteve perto de acontecer, mas ainda não aconteceu. A correr atrás de um sonho desde 89. Para, arranca, arranca, para, tipo IC19. Agora ou vai ou racha, atravessei o deserto. Não desisto sem tentar, o não é sempre certo. Quase nos 30, mas ainda tratado como um puto. Milhares de beats feitos para ouvir no carro. Puto, bifado, mas antes temido que ignorado. Era bom ser reconhecido antes de ser enterrado. Os pés bem assentes no chão, são muitos anos. Há sempre um mas pelo meio a estragar os meus planos. Quase conseguia, mas não consegui. Quase que recebia, mas não recebi. Quase que vencia, mas não venci. Sei lá, vi, ainda aqui, sempre o mesmo, boss e si. Mesmo assim, acontece. Tipo, canto muito, mas não te aquece. No stress, o mesmo AC de sempre. Same shit, different day. Se ninguém me entender, caguei e andei. Se tiver de ser, então que seja a minha maneira. Mais vale ser alguém 15 minutos que ninguém a vida inteira. Não sigo modas, nem tento agradar gregos e troianos. Esperar sentado não faz parte dos meus planos. E de boas intenções, o inferno está cheio. Há sempre um mas pelo meio. Eu explico, quase que já fui, mas ainda não sou. Quase que cheguei, mas ainda cá estou. Quase não me aguentava, mas foi uma fase. Quase que lá estive, mas faltou quase. Resumindo, é muito fácil ser treinador de bancada. Todos comentavam, ninguém fez nada. Olá caros ouvintes, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Musicália, aqui na Rádio Antena Web. Já perceberam que é sempre o mesmo Boss AC? E é precisamente de Ângelo Firmino, Boss AC, que falamos hoje. Nasceu em Cabo Verde, no ano de 1975, mas veio para Portugal com menos de um mês. Filho de Ana e Toy Firmino, ela, atriz e cantora, ele, pintor. Ou seja, desde pequeno, no mundo artístico, cedo enverdou pela música e foi um dos embaixadores e um dos pioneiros no hip-hop português. em 1994, foi o principal promotor do disco República, que incluía vários temas em versão rap. O mais bem sucedido, Não Sabe Nadar, no qual Boss AC também participou. Boss AC, que inicialmente era um grupo, dos quais faziam parte Ângelo Firmino e mesmo K-Speed, que também esteve ao longo da carreira de Boss AC em várias ocasiões. Em 98 estreou-se a solo com Manda Chuva, um disco que, apesar de ser inovador no mundo da música portuguesa, não teve tanta projeção quanto, por exemplo, Rimar Contra a Maré. Contou, na maior parte dos seus discos, com produção estrangeira, neste caso norte-americana, pela editora Hightower. Lançou em 2005 Preto no Branco, e em 2000, aliás, Ritmo, Amor e Palavras, peço desculpa, em 2009, sim, Preto no Branco. Lançou, portanto, então, até agora, 4 álbuns, sendo que o segundo foi quase todo de sua produção. Um disco em que Boss AC revela um bocadinho mais da sua intimidade artística, manifestando muita revolta, expressa em temas como Estou Farto De. Temas como, por exemplo, A Carta Que Nunca Te Escrevi. E mesmo este que acabamos de ouvir, sempre o mesmo Boss AC, que anda no mundo da música desde 1989, data em que, em Portugal, se iniciou no mundo da música rap. Ainda hoje, tal como os do Weasel, grupo que também participou muitas vezes, como por exemplo em temas como Princesa Beija-me Outra Vez, participaram muitas vezes também com Boss AC, e quer ele, quer eles, são ainda hoje considerados como os embaixadores do hip-hop, raga e rap em Portugal. Acabamos de ouvir sempre o mesmo Boss AC, deste disco que já lhe falei, deste Rimar Contra a Maré. Agora trago-lhe A Carta Que Nunca Te Escrevi e Baza Baza, Hoje Não Quer Saber. Poderemos considerar que foi o segundo grande sucesso de Boss AC. O primeiro foi alcançado no álbum Manda Chuva, Anda Cá ao Papá. Foi a música que em 1999 ecoou nas principais rádios e também no canal de televisão mítico Sol Música Portugal. Aliás, foi por este canal considerado como um dos melhores videoclipes, um dos 20 melhores daquele ano. Mas o grande sucesso de Boss AC foi mesmo alcançado só com Baza Baza, Hoje Não Quer Saber. E também com uma das suas alianças mais bem-sucedidas até hoje, com Guto, com quem ainda hoje, de quando em vez, trabalha. É uma conjunção de alianças e de coproduções que mantém o sonho de Boss AC e de outros tantos intérpretes desta área musical vivo e consistente. Também Sam Da Kid já participou com Boss AC. E outros tantos haveria aqui para enunciar. São vários os que até hoje Boss AC escolheu para participarem consigo, ou mesmo que convidaram Boss AC para participar nos seus trabalhos. Um dos exemplos é um tema interpretado com os Orixás, e Tu Queres Dinheiro. Vamos ouvir A Carta Que Nunca Te Escrevi e Baza Baza, Hoje Não Quer Saber. Falamos de Ângelo Firmino, mais conhecido e artisticamente falando como Boss AC. Desde o começo, não sei quem és, no fundo não te conheço. Se calhar sou o culpado, se calhar até mereço. Quis confiar em ti, mas não deixaste, não quiseste. Imagino as coisas que tu nunca me disseste. Às vezes queria ser mosca e voar por aí, pousar em ti. Ouvir o que nunca ouvi, ver o que nunca vi, nem conheci. Saber se pensas em mim quando não estás comigo. Será que és minha amiga como eu sou teu amigo? Será que falas mal de mim nas minhas costas? Há coisas em ti que tu não mostras. Ou já não gostas, quantas vezes te pedi para ser sincero? Sincera, quem me dera, imagino tanta coisa enquanto estou à tua espera. Apostei tudo o que tinha, saí a perder, sem perceber, surpreendido por quem pensei conhecer. Sem confiança, a relação não resiste. O amor não existe quando mentiste. Não fiquei zangado, mas triste. A carta que eu nunca te escrevi. importa, apenas quero sinceridade. Por mais que o é difícil que seja, venha a verdade. Será que me enganas? Será que chamas a outro que me chamas? Será que é verdade quando me dizes que me amas? Será que alguém te toca em segredo? Será que é medo? Será que partir um passo de mais um brinquedo? Será que exagero? Será que não passa de imaginação? Será que é o meu nome que tens gravado no coração ou não? Eu sou a merda que vês, ao menos sabes quem sou. E sabes tudo o que tenho, é tudo aquilo que eu te dou. Nunca te prometi mais do que podia. Prefiro encarar a realidade a viver na fantasia. Mas nunca foi essa a intenção. E acredita que ver-te infeliz partiu-me o coração. Mas errar é humano, eu dou o braço a torcer. Reconheço os meus erros, sei que já te fiz sofrer. Porque é que me molhas nos olhos quando pedes perdão? Será por saberes que neles vejo o reflexo do teu coração? E os olhos não mentem quando a boca o faz. E se ainda não conheces, então nunca conhecerás. Serás capaz de fazer o que te peço? Desculpa-me ser mal educado. Quando estresso, assim me expresso. Sou frio, praguejo em excesso. Se conseguisse o teu lugar, já seria um progresso. A chama enfraquece e está a morrer aos poucos. Porque é que é assim? Será que estamos a ficar loucos? Acho que nunca soubeste o quanto gostei de ti. Esta é a carta que eu nunca te escrevi. Se levantar, mas vou ficar o dia inteiro na cama a sonhar. Tanta coisa na minha cabeça para me preocupar. Tanta coisa nesta vida de merda para pensar. Sem dinheiro não é fácil não desanimar. Enquanto as contas por pagar estão-se a acumular. Sempre ouvi dizer que o tempo de nada nunca vem só. Uma atrás da outra e vou caindo tipo dominó. Mas vou ficar na cama, com a dama. Esquecer o drama, inventar um programa. Ficar na mama, com quem me ama. E quando durmo imagino a vida doce. Abro a pestana e quando acordo acabou-se. Não sou quem pensas que sou, mas antes fosse. Quem pensa que essa merda é fácil, enganou-se. Vaza, vaza, vai para casa, casa. Abra a pestana, tana. Isto aqui não é um filme, boy. Vaza, vaza, vai para casa, casa. Abra a pestana, tana. Isto aqui não é um filme, boy. Se eu fosse matado do que eu dizia era feliz. Toda a gente me conhece, mas o corpo não condiz ou ilusão. Só porque me viram na televisão, imaginam a mansão e o carro, mas sem noção. Tudo o que tenho foi zoado, nada me dado. Batalho nunca tenho fuga para o estado. O banco não quer saber se tenho um CD gravado. Não me alimento quando estou esfomeado. E ao contrário do que penso, fama nunca me atraiu. Low profile é o meu feitio, mas não trabalho com estômago vazio. Tenho a renda a pagar para não acabar ao frio. Infelizmente não há mercado para o que eu faço. Não sou do tipo de afogar as mágoas em bagaço. Não me peço para fazer figuras de palhaço. Deixem-me em paz no meu cantinho e ninguém dá espaço. Vaza, vaza, vai para casa, casa. Abre a pestana, tana. Isto aqui não é um filme, boy. Vaza, vaza, vai para casa, casa. Abre a pestana, tana. Isto aqui não é um filme, boy. Vaza, vaza, vai para casa, casa. Abre a pestana, tana. Isto aqui não é um filme, boy. Vaza, vaza, vai para casa, casa. casa, casa, abre a pestana, tana. Isto aqui não é um filme. Sou mesmo assim, what you see is what you get. Se não entendes a mensagem, rewind e repete. Presta atenção ao que eu digo no mic e reflete. A minha música é uma cat, my nigga that. Podes crer, vou esquecer, hoje não quero saber. Se não paro de pensar, vou enlouquecer. Pela minha pode tocar, mas não vou atender. Vou pôr o som a arrebentar o mais alto que puder. Melhor que saber, já nas lojas disponível para quem quiser. Quem sentiu o que eu disse? Põe as mãos no ar e dispensa disso. Liga, passa, passa, vai para casa, casa. Abre a pestana, tana. Isto aqui não é um filme, boy. Passa, passa, vai para casa, casa. Abre a pestana, tana. Isto aqui não é um filme, boy. Passa, passa, vai para casa, casa. Abre a pestana, tana. Isto aqui não é um filme, boy. Passa, passa, vai para casa, casa. Abre a pestana, tana. Isto aqui não é um filme. Isto aqui não é um filme, boy. Passa, passa, é real, é mesmo assim, boy. Passa, passa, deixem o AC em paz, y'all. Passa, passa, eu quero paz e amor, son. Milênio e novas mudanças para o rapper português Boss AC. Depois de sucessos como Lena, A Carta Que Nunca Descrevi e sucintamente o álbum Rimar Contra a Maré, que catapultaram o rapper português para um sucesso nunca antes alcançado. Em 2005, o álbum Ritmo, Humor e Palavras conquistou o disco de ouro depois de vender mais de 10 mil cópias, uma marca até aqui nunca antes alcançada. Também foi nomeado por mais do que uma vez para o MTV Europe Music Awards. Boss AC lançou em 2009 um outro trabalho, Preto no Branco, um trabalho com sonoridades diferentes, distintas, e ainda com uma participação de peso, a fadista Marisa, que juntamente com Boss AC interpretou uma nova versão de Mantém-te Firme, que já havia sido lançada precisamente no álbum Rimar Contra a Maré. Vamos fechar a edição de hoje do Musicália com mais dois temas. Lena, precisamente, do álbum Rimar Contra a Maré, e Mantém-te Firme, do álbum Preto no Branco. É um disco mais comercial, mas que ainda assim tem muita alma de Boss AC. Quanto ao álbum Rimar Contra a Maré, quase toda a produção, à exceção de duas músicas, foi feita pelo próprio Boss AC, ou, se preferires, Ângelo Firmino. Lena e mantém-te firme. Fique bem, boa noite e até amanhã. Vale a pena. A vida ensinou-te a respeitar as leis da rua. A verdade é nua e crua, mas a culpa não é tua. O teu pai nunca foi pai, a tua mãe não está presente. Não te deixes enganar porque toda a gente mente. Tu sabes bem, olhas à volta, não vês ninguém. Não há amigos nesta vida, quem dá 50 tira 100. Quanto mais tentas sair, mais aprisionada estás. Vou entre pessoas más, é tarde para voltar atrás. Acordas a pensar onde foi que erraste, o que fizeste. Será que tudo não passa de um teste? Lena, Lena, e tudo o que tu querias era estudar, desenhar. Não te vão parar enquanto conseguires sonhar. Olha para o céu, vê o teu futuro na lua. Minha amiga, a culpa não é tua, Lena. Não acredites no que vês. Segue o teu caminho como és. A culpa não é tua, Lena, Lena. A culpa não é tua. Não acredites no que vês. Segue o teu caminho como és. A culpa não é tua, a culpa não é tua.